Torre Salvador, bom dia, objeto 5808, informação de Juliette. 5808, sim, deixa um minutinho, cópia. 5808. Objeto 5808, pronto para copiar. Prossiga. Goiânia aprovado, envio de voo 340, conforme rota do plano de voo. A subida Momo, transição Alba, após o fixo Zambi, Zulu, Alfa, Mike, Bravo, Índia, com curva pela esquerda após a decolagem, pista 10, 5521 é o código, 198 é o controle. Autorizado Goiânia, nível 340, rota do plano, decola da 10 com curva à esquerda. Sai na Momo, transição Alba, após Alba, voa Zambi. 5521 no código, 198, controle, web 5808, está no 62. Correto, deixa eu entrar, puxa essa nave. 5808, tem. Web Jet, Gislete Romeu. Gislete Romeu, prossiga. Muito bom dia, Torre. Luiz Gislete Romeu solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 no posição 03. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Gislete Romeu chama na grada. Torre, Whisky Juliette Romeu, na saída do Prato 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Está autorizado, informe término do reboque, Whisky Juliette Romeu. Juliette Romeu, informará, graças. Autorizado 5808, chambrei Nishitaka. Salvador, bom dia, o gol 1804, está cruzando nível 2, 10 para 140, aproxima, bom. O 1804, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3. 10 no 3, desce para 2000 pés, gol 1804. Torre, o Juliette Romeu informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Bom dia. Aerotaxi Objet 5808 com 102 a bordo, 4 horas e 45, alterna Galeão. Taxi Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. 3 aerotaxi Juliette Alfa, ponteira da novela, chama para decolagem, web 5808. Jet 5808, ponte estrada da 90, pronto. 5808, a linha decola pista no zero, vento 080 graus, 3 nós. A linha e decola pista no zero, Jet 5808. 715, bom dia, sem identificação, desça para 2000 pés, ajuste no zero, no 3. 2000 padrão, identificou. 75808, decola 38, chame controle 198, bom voo. Para o controle 5808, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Web 5808, decolado 2000 na Momo. 5808, contato radar, subo 340. 340, 5808. 5808, se tiver condições, pode curvar à direita direto Zambi. Direita Zambi, 5838. Controle Salvador, bom noite, 04, intercepta ILS, estão no 0, da Vitor, Mike Charles, tem a pista, Vitor. 804, chame a torre, 198, decimal meio. 198, chamará, até breve. Salvador, muito bom dia, gol 804, estabilizado ILS, pistão no zero, tem a pista vista. 804 está baixado e travado? Afirmo. 1804, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 2 nós. A pista parcialmente molhada. Gente, livre pouso, pista 10, gol 1804. Doutor Altan 3171, bom dia, informação Juliette. 3171, um minutinho, cópia. Na sua escuta. Jet 5808, chame o centro Recife, frequência 160 até 288. 60-288-5808. Uno 715, autorizado ILS. Autorizado ILS, Uno 715. Para cópia. A sua escuta prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via para o ISC 50. Subida da EL, transição LED após o fixo subdev, curva direita após a decolagem, 5531 é o código, 198 é o controle. Guarulhos no 360, via para o ISC 50, da EL, LED abdev com curva direita, 5531 no transponder, 198 é o controle Salvador, 3171. Correto, chama para puxa acionar. Chamará puxa acionamento. Bom 804, solo 46, libere a direita, prossiga táxi via Alfa Juliette, portal 612. Alfa Juliette, 612, no 804. A pista tá molhada? Tá úmida. Obrigada. Nada. Controle Salvador, bom dia, gol 1607 com a Juliette. Oh, gol 607 via chegada Monf, desça para 2000, ajuste 1013. Desce via até 2000 com 1013. Capturou ILS, gol 715. Gol 715, Duna, localizador em aproximação. Chegue o trem e chame a torre. 118612. 186, bom dia. Boa. Salvador, muito bom dia. Gol 1715, ILS, pista 10. 1715, muito bom dia. Confirme, tá baixado e travado? Daqui a pouco. Informe, baixado e travado. Vamos lá.